no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Os estudantes de farmácia aprendem diversas coisas. Entre elas, a composição de medicamentos, cosméticos e auxiliam no processo de produção. Mas como era feita essa produção antigamente? Para guardar memórias e registrar conhecimentos, nada melhor que um Museu da Farmácia. As ações desenvolvidas pelo projeto Museu da Farmácia Preservando o Conhecimento têm como objetivo a conservação e a documentação do acervo gerado ao longo dos anos na instituição. Curioso para saber o que tem nesse acervo? Ele é composto por uma parte bibliográfica com cerca de 12 mil exemplares. Uma parte documental que está sendo tratada, higienizada e documentada. E um acervo museológico composto por materiais científicos usados nas escolas. Ingrid da Silva Borges, museóloga, explica qual a finalidade das ações do projeto. Então, as ações do projeto visam tratar esse acervo, monitorar as questões de degradação possíveis existentes nele e documentar toda essa coleção. A Farmácia Magalhães, que existiu em Ouro Preto, deu origem ao museu. No local, você pode encontrar uma coleção de equipamentos científicos, como balanças, pesos, equipamentos físicos e químicos. O acervo do museu também conta com uma parte sobre história natural, composto por taxidermia, animais preservados em formal e modelos de ensino animal e humano. Além disso, há uma coleção de medicamentos e frascos que ainda possuem extratos originais. Lucas Cochambra, estudante de farmácia da UFOP, relata como essa interação com o passado ajuda na profissão de farmacêutico. A interação com o passado é muito interessante e benéfica, pois, veja bem, uma das diversas áreas de atuação do farmacêutico hoje é a pesquisa e desenvolvimento. Algumas drogas que eram muito utilizadas no passado ainda estão armazenadas no museu, como também livros, folhas, jornais, fotos, dentre outras. Os períodos de visitação acontecem de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. O museu se encontra na rua Costa Sena, número 171, bairro Centro. Assim, você pode ver pessoalmente todo o acervo. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.